Pessoal, vocês viram aí o caso da Ana Hickman? Ela separou do Cornão, né, do Alexandre, né? E agora, recentemente, ela assumiu um relacionamento com o Edu Guedes, né? Eu cresci com esse programa, hoje em dia, que ela participava com o Edu Guedes, né? Vocês acreditam que tem trouxa, pessoal, que acha que a mulher assumiu relacionamento com o Edu Guedes e não teve nada antes com ele, hein? Tem muito cara que é muito corno, pessoal. O cara já nasce com genética de corno. Ele acredita nisso. Quantidade de vezes que esse Edu Guedes deve ter comido essa Ana Hickman? Há mais de 20 anos, cara. Pessoal, a pessoa trabalhava com ela há 20 anos, cara. Tu realmente acha que nunca aconteceu nada? Eles assumiram só agora. Pessoal, é muito cornice. Para de ser trouxa, caralho. A mulher traía ele, o marido com ele uns 20 anos atrás, cara. Não tem, e quem tá falando aqui é uma pessoa que já teve relacionamento não, mas teve um caso com mulher casada, que eu trabalhava junto. Pessoal, esse é o tema do meu vídeo. Mulher que trabalha fora, bota galha no marido. Quem tá falando aqui é quem já comeu mulher casada em trabalho. 99% de mulher que trabalha fora trai o marido. Nem a mulher trabalhar em casa garante alguma coisa. Isso nos anos 70, tá, pessoal? Do leiteiro que foi... Pelo DNA, ele mostrou que ele era pai de 800 crianças. Leiteiro, pra quem não sabe, era o cara que entregava leite, caixas de leite, principalmente no início do século. 800 filhos o cara teve. Comia tudo mulher casada enquanto o marido tava lá nos Estados Unidos trabalhando no chão de fábrica da Ford, da Volkswagen. O leiteiro tava leitando a mulher deles. 800 filhos, 800 crianças foram criadas por machos que não eram pai deles. Pessoal, quando vocês vão botar na cabeça que toda mulher do mundo ocidental é puta? Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo ocidental, Europa, é puta. Não serve pra relacionamento. E eu me lembro que chegou um inscrito meu aqui no Rumble, no Twitter, né? Falando que essa Ana Hickman, um cara, um ditador da África, falou que comeu essa Ana Hickman por 50 mil dólares, se não me engano. Teve muita gente que duvidou. Agora eu não duvido. E pra quem não sabe, esses ditadores, eles trabalham muito com diamante e tal. Com certeza ela dava... pra esse cara, certeza. Tinha Record na África, né, pra quem não sabe, muito famosa, né, porque a Igreja Universal era também na África. Certeza que esse ditador comeu ela. Então esse é um dos casos que vale a pena a gente expor, né? Eu até peço pessoas que tenham conta no YouTube, pode baixar esse vídeo aqui no home e mandar pro YouTube. Eu tô nem aí, pessoal, porque eu acho que o lugar de corno é se fudendo mesmo. Quem sabe assim os caras aprendem a não ter relacionamento sério no mundo ocidental. E esse é um recado que eu digo: toda mulher no Ocidente é puta. Comente, dê seu gostei e até um próximo vídeo. Valeu.